passa o dia inteiro em salão de beleza. E vai pro shopping, gasta muito pra se exibir. Acompanha a tendência no mundo da moda. E a movida dela pra se divertir. E na balada se apresenta metendo pressão. Ela dança, ela bebe, é a sensação. Ela dá mole e no final não fica com ninguém. Sabe que é poderosa, mas o que é bem? Ela só vai se tem camarote. Ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote. Ela é diferente, ela é muito top. Vem pra cá, Guilherme Santiago! Opa, Santana, o negócio aqui é diferente. Ela passa o dia inteiro em salão de beleza. E vai pro shopping gastar muito pra te exibir. Acompanha a tendência no mundo da moda. Que é glamour e dá de estrela pra se divertir. E na balada se apresenta metendo pressão. Ela dança, ela bebe, ela é a sensação. Ela dá mole e no final não fica com ninguém. Sabe que é poderosa, mas o que é que tem? Ela só vai se tem camarote. Ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote. Ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote. Ela é diferente, ela pode. Ela só vai se tem camarote. Ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote. Ela é diferente, ela é muito top. Ela só vai se tem camarote. E aí, Santana? Ela é muito top. Ela é diferente, não é, meu irmão? É muito top. Você ouviu Camarote Santana com a participação de Guilherme e Santiago, antes Carlos Pitt, Vagalume, tá bom? Agora, deixa eu falar pra você das novas rádios que estão com a gente na nossa rede, estreando com a gente aqui no programa Carlos Pitt, bom demais, né? Ah, um abraço aqui ao pessoal da Rádio Canal do Sertão, Indaiatuba, São Paulo. Já estive lá, já cantei por aquela região. Alô, Indaiatuba, todos os sábados às 6h30 da manhã tem programa Carlos Pitt na Rádio Canal do Sertão. Um abraço também ao pessoal de Cambé, no Paraná. Alô, Cambé, meus conterrâneos paranaenses aí. Rádio Interson, um abraço a vocês da Interson. Sábado, 1h, agora tem programa Carlos Pitt por lá também, né? Também quem está com a gente, chegando junto no programa, fazendo parte da rede agora, é a Rádio Supernova FM de Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Bom demais, alô, Minas. Um abraço a vocês da Rádio Supernova FM, sábado, 11 da manhã. Também tem programa Carlos Pitt por lá. Semana que vem tem novas rádios que eu vou contar para vocês aqui. Tem muita rádio chegando, estamos chegando aí já perto das 75 emissoras no programa Carlos Pitt. Bom demais e obrigado a vocês pela confiança. Obrigado a você, ouvinte, pela audiência, tá bom? É bom demais. Olha, você pode acessar o meu site, saber tudo sobre o programa Carlos Pitt, www.carlospitt.com. Lá no site você tem acesso às redes sociais, às notícias, novidades, músicas para você baixar, quem tá gravando as minhas músicas, por exemplo, a dupla Davi e Renan, de Santa Catarina, que acabaram de lançar a música Água de Rio, de minha autoria, Marcos e Everaldo, de Santa Catarina, que lançaram a música Brasil a Portugal, eu produzi e eles também gravaram música minha, a dupla Eric e Júnior Santi, lá da região de Bauru. Um abraço a vocês também, tudo está no meu site e com acesso também no meu blog, carlospitt.blogspot.com. Tô no Twitter, arroba Carlos Pitt, Facebook, enfim, é só acompanhar o meu trabalho. Daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva e agora tem mais música pra você. Programa do Carlos Pitt. Alô galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Os melhores artistas estão aqui. Desce do sal. Joga a mão assim, vai. Salto, pra que ao menos eu possa te ver. Com esse nariz empinado é difícil chegar em você. A sua cobertura é muito alta pra eu fazer serenata. Na vida eu nasci pra ganhar meu bem, então não me paga. O mais engraçado é que eu sei que quando eu peito não vai desgrudar de mim. Ficar de marrinha pra quê? Se entrega de vez que eu vou te fazer feliz. Se eu te pegar, sei que vai me ligar até de madrugada. Vou colocar você no seu lugar. Você tá bem assim, com a gente. Yeah. Hey, hey. Yeah. tudo salto, pra que ao menos eu possa te ver. Com esse nariz empinado, é difícil chegar em você. A sua cobertura é muito alta, pra eu fazer serenata. Na vida eu nasci pra ganhar meu bem, então não me empada. O mais engraçado é que eu sei que quando eu venho, não vai desgrudar de mim. Cade Maria, pra que se entrega de vez? Eu vou te fazer feliz. Se eu te pegar, sei que vai me ligar até de madrugada. Vou colocar você no seu lugar. Você vai. O mais engraçado é que eu sei que quando meu peito não vai desgrudar de mim. Ficar de marrinha pra quê? Se entrega de vez que eu vou te fazer feliz. Se eu te pegar, sei que vai me ligar até de madrugada. Vou colocar você no seu lugar. Marcos e Belucci com Michel Teló, Desce do Salto. Programa do Carlos Pitti, enviando sucesso. Do Brasil e de Portugal. Aqui é Kellen Caroline e eu também estou no programa do Carlos Pitt. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Felicidades aí pra todos, tá? Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, galera, aqui é a Janaína. Aqui quem fala é o Nilson. E aqui é o Nando. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, Carlos Pitt, aqui é o Sebado Inimigos da HP. Um beijo a todos vocês. Programa do Carlos Pitt. Enviando sucesso. Simbora, seguindo aqui. Abraços a você, hein? Tudo de bom. Gente, obrigado por esse carinho de sempre. Você que acompanha aqui o nosso trabalho, acompanha o programa Carlos Pitt em toda a região, né? Através aqui da sua rádio, em toda a nossa rede, Brasil e Portugal ligadinhos com a gente. Agora tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana. Alô Brasil, alô Portugal, alô Carlos Pitt, tudo bem com vocês? Bom, tô chegando essa semana de novo pros lançamentos. Olha, eu vou começar falando de um cara aqui que vocês já conhecem, mas agora ele tá com trabalho solo. Gente, é o Anderson Nogueira. Após de 12 anos em rica experiência no grupo Tradição, ele agora tá em carreira solo. Atualmente, ele é considerado o melhor baterista de vaneira e batidão. Com humildade e muito trabalho, o Anderson canta e encanta legiões de fãs, agora em carreira solo mais ainda, né? E continua animando as multidões em todo o país. O cantor contou que a carreira solo é um sonho desde criança, que agora ele tá realizando, né? Vou mostrar a nova música de trabalho, então, dele, e ainda tem uma participação especial, viu? Da dupla Marcos e Belucci. Então, vamos lá? Anderson Nogueira com Marcos e Belucci, Faz Ela Voltar Pra Mim. Amassou e jogou fora. Me perdi na ilusão. Era grande a tentação. Arrisquei, pisei na bola. Agora estou machucado. Tô sofrendo demais. Tira essa dor de mim. Agora estou machucado. Tô sofrendo demais. Coração não faz assim. Vai chorar pra ela. essa dor de mim. Agora estou machucado, tô sofrendo demais, coração não faz assim. Vai chorar pra ela, sai do meu peito, tô sofrendo demais, coração. Com Marcos e Belucci, faz ela voltar pra mim. Gente, agora é a vez do grupo Talagaço. A banda começou com uma simples brincadeira de adolescente. Cinco meninos que gostavam de se reunir para tocar rock. No início de 2002 foi lançado o primeiro álbum. No final de 2005 chega o terceiro trabalho com muito batidão e sanfona que veio para consagrar o estilo da banda sertaneja. O Talagaço tem um estilo muito alegre, contagiante e conquista a galera por onde passa. No palco e fora dele, a banda busca sempre a melhor sintonia com os fãs, oferecendo toda a atenção e carinho que a banda pode dar, né? Gente, eles estão de trabalho novo também e eu vou lançar agora pra vocês. Então vamos lá? Grupo Talagaço, tô de virada! Malo, o paredão tá preparado. E a galera tá chegando sem parar. Aumente o som que a sacanagem vai rolar. Tá de enlouquecer, o povo delirou. O dia clareou, tô de virada. Eu vou até me acabar, sem hora pra parar. Depois fazer amor, amor, amor. Tá lá, cachorro. Porta-malo, o paredão tá preparado. E a galera tá chegando sem parar. Aumenta o som que o batidão vai começar. Tá de enlouquecer, o povo delirou. O dia clareou, tô de virada. Eu vou até me acabar, sem hora pra parar. Depois fazer a com o grupo Talagaço. Gostaram, gente? Quem gostou, pode mandar e-mail aqui pra gente. programa@carlospitch.com. Artistas que quiserem que a sua música seja lançada aqui também, é só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que a gente lança, tá certo, gente? E não percam que semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui, tá bom? Um beijo e até mais! Fechou, né? Depois dos lançamentos da semana, agora tem música pra matar a saudade. Christian e Ralph na máquina do tempo aqui do programa Pra Matar a Saudade. É um grande sucesso onde você canta essa música, em qualquer lugar, em qualquer show, todo mundo canta junto. Nova York, Pra Matar a Saudade. Matando saudade. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos, a bola no vento. Pela estrada no seu caminhão, gravado no peito a sombra de um dragão. Saudade vem, vem, vem te buscar. Sombra de um dragão. Acesse www.carlospite.com ou www.youtube.com/carlospiteoficial. Programa do Carlos Pite, Brasil e Portugal ligados aqui. Brasil e Portugal estão ligados aqui. Carlos Pitt. Oi, galera. Aqui quem fala é Luciana Calisto no programa Carlos Pitt. Olá, amigos. Aqui é o Chitãozinho. E aqui é o Chororó. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Alô, amigos. Aqui quem fala é o Hugo Pena. E aqui o Gabriel. Oi, gente. Aqui quem fala é a Soraya Bauer. Alô, Brasil. Brasil. Alô, Portugal. Quem fala, Gilberto? Aqui é o Gilmar. Estamos aqui na Gilmar com Carlos Pitti. É isso aí, Carlos Pitti. Fique com ele. Fique com ele aqui. Legal, legal. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal. Quem fala com vocês aqui é o Christian. E aqui é o Cristiano. Nós também estamos aqui com essa figuraça, nosso grande amigo, Carlos Pitti. Programa do Carlos Pitti. Os melhores artistas estão aqui. Muito bem, para você que está aí acompanhando o programa Carlos Pitti, hoje é mais uma visita especial que a gente tem aqui no nosso programa, né? Na nossa sempre boa entrevista de bastidores, aqui no estúdio, onde a gente possa conversar com as nossas estrelas, com os nossos artistas, falando no lugar que eles mais gostam, né? Que é onde tudo acontece. Eu não digo que é o crescimento da obra, né? O surgimento da obra, mas é a partir daqui que a coisa começa a ganhar uma imensidão, né? Até chegar até você que acompanha, a você que ouve no rádio, acompanha pela televisão. E hoje, um dos nossos convidados mais que especiais aqui, com uma trajetória imensa como cantor, compositor, produtor musical, aqui no programa Carlos Pitti, com prazer, Nil Bernardes. Tudo bem, Nil? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui. É um prazer muito grande estar aqui com você. Eu estava ansioso para participar. Que é isso? Sabe, porque a gente tem ouvido e a gente tem gostado muito do que tem dito, do que as pessoas têm dito, os amigos que participam do programa têm dito a respeito de você. Obrigado, e do programa. Obrigado. Então, realmente é um prazer muito grande estar aqui, Nil. Então, para você que está acompanhando, tanto no rádio como também assistindo a nossa entrevista aqui hoje, pode ter certeza que vai ter uma entrevista de mão cheia, com muita coisa para falar da sua vida, viu? Porque a gente gosta de falar da vida dos outros. Ah, também. Mas é isso, é muito bom. Ô Nil, você é lapiano, né? Nascido ali no, na região da Lapa, São Paulo? Eu nasci em São Paulo, na Zona Norte, exatamente na Vila Brasilândia, que é a região ali, freguesia do Ó, né? E a questão da Lapa foi que quando eu era garoto, quando eu tinha 4 anos de idade, foi a primeira vez que eu subi num palco, foi num clube chamado Clube Lapianinho. Nem existe. E ganhava, e começou ganhando tudo lá, né? É, comecei ganhando. Foi muito legal. Mas também com 4 anos de idade, eu acho, eu não lembro muito como é que foi a coisa, mas eu acho que foi legal, porque eu já cantava. Já. Feliz de quem tem história para contar, né? Ah, é. Bom, assim, resumindo um pouco de tudo da sua carreira, você tem muitos, são 6 discos lançados, né? Exato. Vários discos produzidos, que a gente vai falar aqui com certeza. Lógico. E um do seu trabalho recente, que deu com certeza uma grande mídia para você, para sua carreira, foi a Banda do Faustão, né? Isso. A Banda do Faustão, nós estivemos lá durante 6 anos, né, no programa. E foi muito legal, porque deu uma visibilidade muito grande. É o programa de maior audiência aos domingos. Sim, e tal, sem dúvida. Né? E é o sonho, acho que, de muitos artistas chegarem lá. É, exatamente. É um programa que realmente o pessoal que chega lá diz que na segunda-feira o telefone começa a tocar e não para, né? Então realmente é um programa muito assediado por todas as duplas. Mas e falando você como participante, não talvez como um convidado lá do programa, né? Sei. Que vai lá e canta, se apresenta. Você, por fazer parte da Globo, do Faustão, para você, na sua carreira, teve mudança? Olha, a gente já tinha, todos nós ali da banda, já tínhamos uma carreira como produtores, como por músicos. Exemplo, Caixote, produtor, Esquiavão, que foi do RPM. Exatamente. Então, a intenção do Fausto de montar essa banda era exatamente isso. Ele queria que pegassem pessoas que realmente tivessem know-how no meio, né? Uhum. E aí, o Esquiavão, que foi encarregado de montar essa banda. Então ele começou a chamar o pessoal, né? E ali o mais bobo era eu, né? Só tinha fera na banda ali. E aí nós ficamos... Tá sendo modesto, hein? nós ficamos durante 6 anos no programa, né? Orquestra da Terra ganhou um grande destaque pela novela, como você está falando, de abertura. E não só na novela, ela tocou muito no rádio. Não, aí toca até hoje. Toca, né? Até hoje. É uma música, o Rei do Gado, que é o nome da música, né? Rei do Gado, toca até hoje. A gente ouve aí. E sai um trecho pra gente ao vivo aqui? Lógico que sai. Por favor, então. Ela faz assim: sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fere, marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Sou desse chão, sou da terra. do sertão, sou senhor, mas por força da lei, ser mais feliz e quem sabe serei. Voam livres pensamentos meus, vão pelo ar, me fazem sonhar e sentir-me um Deus. Alô amigos, aqui quem está falando é o Nil Bernardes. É um prazer muito grande estar aqui com meu grande amigo Carlos Pitt. Um beijo pra você. Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fera e marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Voam livres pensamentos seus, que vão pelo ar, o fazem sonhar e sentir-se um Deus. Legal, tô aqui com Nil Bernardes conversando com a gente no programa Carlos Pitt. E a Orquestra da Terra? Como que está hoje? O que, que aconteceu? Não, a Orquestra da Terra nós fizemos, porque na realidade surgiu a Orquestra da Terra por causa da novela. Sim. Porque quando o Benedito Rui Barbosa estava escrevendo a novela, isso por volta de 1984, 85, ele já entrou em contato conosco, eu, Schiavon e tal, e ele encomendou um tema para a novela. Então esse tema foi encomendado. Então nós fizemos a música, eu, Luiz Schiavon e o Marcelo Barbosa, que é filho do Benedito. E fizemos, gravamos um demo para mostrar para ele se era realmente isso que ele queria, né? E quando foi feito esse demo, ia se propor, aceitou, legal, é essa música. Então vai, quem gravaria essa música? Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano e tal. O Benedito falou, não, quem que está cantando aí? Não, quem está cantando é um dos autores, é o Nil Bernardes. Tá? Eu quero esse rapaz cantando. E como nós havíamos feito a música já com resposta de coros e Sim. tal, então pintou a ideia de além e você, do Nil Bernardes, mais algumas pessoas. E você já conhecia essas outras pessoas? Que... Essas outras pessoas eu trouxe. Né? Então nós escolhemos que eram pessoas que a Carla Domingues, por exemplo, ela fazia coro nas minhas produções, né? Ah, a Kátia foi através de um amigo da dupla Heitor e Henrique, que era o Heitor, que ela era sobrinha do Heitor, e o Márcio veio através da sobrinha do Heitor, que trouxe o Márcio, que cantava com ela numa banda. Então foi juntando todo mundo. Mas assim, vamos falar assim, o teu namoro com novelas não foi só nessa novela O Rei do Gado, né? Tem várias novelas que você fez parte também. Porque depois que o Benedito, que nós começamos a trabalhar com o Benedito Rui Barbosa, aí nós começamos a trabalhar nos projetos dele, né? Então quando ele fez o projeto, por exemplo, Cabocla, aí nós fizemos o tema também da novela Cabocla. Sim. E sempre, além do tema, nós colocávamos música também com outros artistas da novela. Sim, a Moça. Como, por exemplo, Sim, a Moça também teve. Esperança, que foi o tema de abertura, que era cantado em italiano pela Laura Pausini, mas sim, a música foi feita em português. A Laura Pausini que canta a versão em italiano. Sim, né? Sim. Então, quer dizer, foram temas que realmente a gente fez e era aquela coisa de... 10% de inspiração e 90% de transpiração, porque quando você faz alguma coisa que te pedem para fazer, é como se fosse um trabalho publicitário, né? Verdade. Programa do Carlos Pitt. Eu sou do tipo que não gosta de casamento, e tudo que eu faço, falo, é fingimento. Eu pego o meu carro e começo a rodar, e tenho mil garotas, uma em cada lugar. Me chamam Lobo Mal, me chamam Lobo Mal. Eu sou o tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. Eu rodo, rodo, rodo, nunca penso em parar. Se vejo uma gatinha, logo vou conquistar. E todos os rapazes têm inveja de mim, mas eu não dou bola, porque sou mesmo assim. Me chamam Lobo Mal, me chamam Lobo Mal.

Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mau. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Tá legal, né? Depois do bate-papo da entrevista aqui do programa Carlos Pitt, vamos seguindo. Lembrando que você pode acessar o site carlospitt.com. Se você perdeu alguma entrevista, quer relembrar outras, acessa o site carlospitt.com, Pitt com 2T e o Y, tá? E lá você tem acesso tudo aqui sobre o programa, sobre a minha carreira, minhas músicas, composições, baixar, vídeos, enfim, fotos e muito mais no carlospitt.com ou procura aí no YouTube. Carlos Pitt, ou o programa Carlos Pitt, que você vai me achar fácil, fácil lá no YouTube também. Agora tem a Miroca e as fofocas dos artistas. Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil e de Portugal, tudo bem? Vamos às notícias da semana. E vamos começar com uma notícia boa demais. Gilberto e Gilmar, que já estiveram aqui no programa, gravam dia 21 de março o segundo DVD da carreira. A gravação será realizada no Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, aqui pertinho de São Paulo. Entre os convidados já estão confirmados Leonardo e César Menotti e Fabiano. E a música de Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego, continua a notícia. Três estudantes de João Pessoa, na Paraíba, todas mulheres, pretendem entrar na justiça pelos direitos da música registrada nos nomes de Sharon Ascioli e Antônio Diggs. Segundo as moças, o refrão foi criado por elas e mais quatro amigas e passado posteriormente para Sharon utilizar em suas apresentações. Mas agora, depois de tanto sucesso, elas acusam Sharon de plágio. Há um vídeo antigo na internet que mostra Sharon contando que a música realmente foi feita por amigas dela, que eram suas backing vocals. Elas ainda têm como prova e-mails trocados com a cantora, onde ela pede autorização para usar a música em suas apresentações. De acordo com uma das moças, o refrão Nossa, Nossa, Assim Você Me Mata, Ai Se Eu Te Pego, Delícia, foi criado pelas sete amigas que dividiam o mesmo quarto numa viagem à Disney, em 2006 ainda. A canção foi feita para um guia turístico e virou uma brincadeira entre as garotas. E apesar da música ter sido criada pelas sete amigas, somente três pretendem entrar com um processo judicial. O assunto ainda está no começo, gente, mas a história promete muito barulho. Mas o Michel, que não tem nada a ver com essa confusão de direitos autorais, viajou para a Europa para fazer divulgação e também para o aniversário da cantora Shakira, dia 2, com quem ele pretende firmar uma parceria musical rendosa, né? Ele, que não é bobo nem nada, sabe que a estrela colombiana é amada nos Estados Unidos e no mundo todo, e a parceria seria um belo reforço para sua carreira no exterior. As datas da turnê na Europa não foram oficialmente confirmadas ainda, mas já é possível comprar ingressos para algumas apresentações, como a de Londres no dia 26 de fevereiro e a de Zurique dia 6 de março. E como o Michel, outros artistas estão de olho no exterior também. Luan Santana já confirmou 3 shows para breve e temos mais 6 nomes confirmados para esse ano. Gustavo Lima, Jorge Mateus, Paula Fernandes, João Neto e Frederico e Victor Ilé. E por falar na Paula Fernandes, ela estreou um novo cabelo no Festival de Verão de Salvador e comentou a sua participação no DVD do colombiano Juanes em Miami para logo. É, ela tá procurando firmar a sua carreira internacional. E o clipe da Paula com a cantora country americana Taylor Swift, Long Live, foi exibido domingo passado no programa Fantástico da Rede Globo. A Paula canta parte em português e o refrão em inglês, fazendo dueto com a cantora country. Paula aparece em um estúdio e a americana no palco em um show. Não houve um encontro real entre as duas, mas as vozes combinaram e ficou lindo demais. Bem, e como sempre eu quero convidar vocês para darem uma passadinha no site www.carlospitt.com e verem as novidades da carreira de Carlos Pitt. Beijão, pessoal, boa semana e até a próxima! Beleza, beleza, Miroca. Chacoalhou aqui, né? Então tá bom demais. Gente, agora quero trazer a música que eu componho e eles gravam. Essa dupla é lá da região, da Grande Porto Alegre, Gravataí. Deixa eu trazer pra vocês, lançamento aqui, composição minha com Marcelo e Fabiano. Vou meter o pé na porta. Eu vou meter o pé na porta. Eu sigo minha vida e você segue aí. Oh, yeah! Se não abrir, eu vou meter o pé na porta. Eu já chorei, bebi.